Não, negativo. Mantém um perfil devido ao sequenciamento, só vou decolar um traço na frente, senhor. Mesmo destino, mesma saída. Obrigado. TAM 3662, chame Recife, 12545, boa noite, bom voo. 12545, boa, senhor, grato, 3662. Estando no lock, eu chamei a 3613, pistão 190. Chamei a 3613, complete LS, chamei a torre 1862. 186, boa noite. Tá 3858, chama o centro Recife 125 decimal 45, boa noite, bom voo. Chama Recife 2545, obrigado, bom fim de semana, tá 3858. Gente, 6313, livre pouso, pista 10, o vento 130 graus, meia dúzia nós, 6313. 130 pouso, pista 10, o chinês 6313. Três no zero, passa 140 e chama Recife, na frequência 12685. Recife 12685, ligado para nós, noite, bom voo. Flávio, seu solo 57, táxi via Alfa e chamante da Juliette, mantém-me escuta. Alfa, da Juliette, chamante da Juliette. Tá 358, Salvador? Boa noite, Tan 3318, informação em uniforme, descendo ano 50. Tan 3398, identifique chegada a Mari, deixa manter o 050. 50, pode vai, TAP? Firme, TAP, 3398. Autorizado, TAP, obrigado. Vicente, aguarde um minuto, estacionamento. Autorizado esquerda, portão 2. Esquerda, portão 2, obrigado. É portão 4, confirmo. Portão 4, vai pro 04. O 604, observe a aeronave da Oceané que vai estacionar à sua esquerda no portão 4, após ela, livre push e chame táxi. Salvador, boa noite. Azul 4212, informação em uniforme, azul 230 para 160. Azul 4212, identifique, chegada Bonfim, desça para 4 mil pés, altímetro 1020. Bonfim para 4 mil pés, 1020, liberado a restante em Alagoas? Está liberado. Está 3898, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte não localizado e estabilizado. Está 3898. Querido táxi, não peguei o teu aviso. 1-1-7. E táxi livre até o ponto de espera, chamando para decolagem 604. Trabalho decolagem Nada entendido. Ok, autorizado 604, alinhado e decolar, vento 130 graus, 5 nós. 604, decola aos 11, controle 208. 208, boa noite, obrigado. Professor, boa noite, voo 604, passando 2.400. 604, contato radar, mantém o nível 370, mantém o perfil da saída MOMO. Subida MOMO, para o nível 370, voo 904. Azul 4212, desça para 2.000 pés, autorizado ADS, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000 pés, reportará no localizador, azul 4212. Nos libera da região em Pelô. Está liberado. Muito obrigado. Então 3398, 3 milhas para o externo, autorizado o sinal LS, agora com a torre 1862 de Monfort. Altímetro 1020. 1020, afirmo. Obrigado, 4212. Ajuda. Salvador, boa noite, 3398, final no 0, vai estar travado. 3398, vento 130 graus, 5 nós, está livre, pouso, pistão no 0. Livre, pouso no 0, 3305, identifique, chegada Mari, desse manter o nível de voo 050. Chegada Mari, 198, sala Zulu 6, táxi direita, Alfa e Juliette, portão 8, na minha escuta. Localizador interceptando, azul 4212, à vista. 4212, só autorizado final LS, agora com a torre 186. 186 com a torre, azul 4212. Uma ótima noite, bom domingo, senhor. Obrigado, bom pouso. Agradeço. Na saída da Elon, Leda, depois veio a posição Bridge, aciona 5051 e o controle de frequência 120 decimal 8. Primativo, 208 a saída, chama para acionar. Ciente, avistado, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, azul 4212, vem formar o trem. O senhor travou na, com o livre pouso na 10, 4212 azul. Afirmativo, livre pouso. Obrigado.